compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Estamos aqui para mais um Parolando sobre os comentários e e-mails de abril de 2025. Estou eu aqui com o meu menininho dos fone pisca-pisca, seu Jota Santos. Ô, gente, jagunçada do meu coração, estamos de volta. Pra quem não entendeu, o fone pisca-pisca é porque a gente tá no YouTube também. Quem quiser ver o fone pisca-pisca do Jota, entenda isso como você quiser, vai na gravação que teve no YouTube. É, pronto para ler e-mail e comentário, bebê? Não, quer dizer, sim, vamos lá. Então tá. Ô, seu Jota Santos, como é que Oi. Fede o Paranerdia? Uai, o novo. Informar o novo FED do Paranerdia. Isso nunca perde a graça. https://archive.org/download/FED/Paranerdia/FED.xml. Eu não sei quem usa essa merda. Eu baixo os episódios do Paranerdia via feed, no meu agregador. Eu nunca aprendi esse negócio. Ah, mas já vai consertar, seu Jorge está arrumando o negócio, vai voltar aquele feed.paranerdia.com.br. O FED vai feder automático agora. Vai feder automático, exatamente. Ah, só presta assim. Mas o e-mail que já está arrumado, como é que é? É paranerdia@paranerdia.com.br. Tanto brr, né? E o Twitter, porque o X é o fone piscando no ouvido do Jota, né? Pensei que ia piscar no seu ovo. Né? Do Paranerdia, como é que é o Twitter? Onde você encontra o tesouro do Paranerdia, onde está marcado o X, é no twitter.com/paranerdia. E o Bisque, como é que é o Bisque do Paranerdia? É só Paranerdia, ou é só @paranerdia.com.br. E ainda tô devendo o feedkenga@paranerdia.com.br. Vai fazer todo mês. Vai fazer um feed novo pro feed Kenga? É, o feed Kenga, exatamente. E o LinkedIn do Paranerdia, como é? É o linkedin.com/in/paranerdia. DeviantArt? Onde você não encontra mais delícias musculosas, é no paranerdia.deviantart.com. Tu não vai desistir de terminar de continuar. Mas nem com reza, né? Mas nem a pau. Tá bom. Canal do YouTube? No YouTube, maravilhoso YouTube do Paranerdia, que está bombando com shorts de séries antigas e clássicas aí. É o youtube.com/@paranerdia. E nesse momento, no momento dessa gravação, a gente tem Star Wars e Andor. Isso não é clássico, né? Mas tudo bem. A gente tem curtas do Jornada nas Estrelas Clássico, já estão lá pelo episódio 7 ou 8 já na brincadeira, e já saíram os primeiros curtas, sim, de Guerra nas Estrelas, ou Star Wars Andor, a primeira temporada, tá? A segunda sai em breve no Nerd Maratonista, tá? Opa, calma aí. Aí sim. Para Nerd no Spotify? Não, não tem, foda-se. Foi Deus tudo. Quero que se foda o Spotify. Vai tomar no meio do cu. Já botei música. Cara, eu já fiz de tudo, eu e Jorge, para o episódio do Paranerdia não ser censurado na porra do Spotify. Já botamos música royalty free. Já botamos música só instrumental. Já botamos música do Jamendo, que é o site de royalty free mais comum que tem no caralho dessa internet. Eu já pedi para ele usar música paga. E ainda assim o filho da puta do Spotify censura os episódios. Ah, Spotify vai tomar no meio do cu, vai. Porra. Bah... É, tu ri, né? Desgraça. Vai lá, vai. E onde que a gente não toma no cu nessa internet de meu Deus, Jota? onde você não toma no cu, apenas se você quiser tomar, aí a gente dá um jeito, é lá no nosso hub multicultural do Paranerdia, no Telegram, onde você encontra a gente, vai ter aquele contato mais próximo, e talvez a gente possa até fazer um acordo para tomar, opa, deixa quieto. É no t.me/paranerdia. Chegue junto e vamos tomar uma junto. O cara falou um monte de merda, só esqueceu de falar o endereço, né? Mas eu tenho TDAH, mané. Não é, vai eu sei. Eu sei, não perco. Olha que eu não esqueço. O pior é que eu não esqueço. E o pior do pior ainda é quem vai se fuder pra editar esse sou eu. Tome! Né? Tá. Bah, mecenatos do Paranerdia, como é que estão? Olha só, para você ajudar o Paranerdia a dar saltos mais altos, a galgar novas altitudes, você pode nos ajudar jogando patacas de dinheiro na nossa cara lá pelo picpay.me/paranerdia e pelo apoia.se/paranerdia. Mas se você quiser jogar baldes de moedas na nossa cara, manda um pix para a chave e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, que a gente vai agradecer bastante, viu? Cara, patacos de dinheiro ainda vai, não deve doer tanto. Agora, o cara me jogar um balde de moeda, cara, deve doer para um querelho. Não me incomodo, pode jogar. Não, não é na tua cara, né? Não é na tua cara que vão jogar, né, fela da puta? Só pela sacanagem. Tá bom, então tá. Fazer aqueles bolinhos amarrados de 10 centavos assim e jogar de baleadeira nas costas. Aham, então tá. É, falando em sacanagem, e que gente que te sacaneia também, né? Ai, tivemos e-mails. E o primeiro e-mail que nós tivemos, seu Jota Santos, foi de ninguém mais, ninguém menos que o seu ouvinte favorito de todos os tempos, seu Norberto Silva, que falou o seguinte no Paranerdia 214. Na verdade, o que acontece? Norberto tá com a mania de fazer os comentários dele lá no Telegram. Aí o corno, em vez de me mandar um e-mail, não, ele pegou e tirou prints das telas dele do Telegram e botou num e-mail e mandou os prints no e-mail. Cara, o Norberto é um cretino, que ele me fez ter o trabalho de reeditar esse e-mail todo dele. É um corno, né? Mas tá bom. Tu ainda defende ele, dá nisso aí, ó. Dá. Olha, como dizia minha mãe, é melhor dar dinheiro do que dar liberdade. E aí o que deu? Tudo bem. Aí diz ele o seguinte: o Jota deve ter joteado pra caceta nesse. Isso é um novo verbo? É. Depois diz que o burro sou eu nessa história. Né? E já em homenagem ao início do cast, ele mandou a seguinte imagem. Olha que bonitinho! Deadpool e a Pinkie Pie. Você e eu juntos, apenas imagem. Oh. Ah! Você e eu juntos, apenas imagine as possibilidades, olha que legal. Cara, pra quem não tá vendo, porque tá no áudio, obviamente, do podcast, dá uma passadinha lá no YouTube. Aliás, eu vou também deixar nos links relacionados desse episódio essas imagens. Cara, é uma imagem tão fofinha do Deadpool com a Pinkie Pie em homenagem à Donana. como é que é? Oh, minha amiga Pink, você vai adorar chimichangas, né? Vai adorar chimichangas, porque ela queria doces e bolos, né? Mas então vai ter chimichanga no lugar. E ainda em homenagem à Donana, ela também mandou uma Pinkie Pie. Olha aí a Pinkie Pie. Ah, tá bonitinha demais, tá muito fofa. Né? Outra Pinkie Pie e uma terceira Pinkie Pie, por que não, né? Essa tá mais B10, né? Né, já a Pinkie Pie, já com aquele letreiro de letras diferentes quando tá pensando, né, que o Deadpool tem vozes na cabeça, né? É, essa tá problemáticazinha, viu? Ela ainda querendo saber de onde é que ela vai achar chimichanga em Ponyville. Tá bom, minha filha, quem quer acha. Bom, é. vestido com essa roupa toda aí, portando armas e espada aí, parceiro, acha até aqui na minha casa, se quiser. É, então tá. Então, seguindo nos comentários do seu Norberto, nossa, muito bom o Jorge Fire Falcon dando ponto pra Disney, mas na verdade era pra Fox. Puta que pariu. Né? E pra mim, que falo de outro jeito, cada vez que tu fala Colossus, me chama atenção, Nerdmaster, que o Norberto fala Colossus. Tá bom. Cada um eu falo fala Colostros. É, cada um fala do jeito que quiser, né? E continuando algumas observações, aí o Kyo do filme, acredito, é a versão de uma ninja que o Wolverine conheceu e se envolveu numa minissérie em que ele vai no Japão atrás da Mariko. E para quem está no YouTube com a gente, aqui está a imagem, essa aqui é a tal da Yukio. Quer dizer, não tem porra nenhuma a ver com a Yukio do filme, né? Mas... talvez seja só referência mesmo. Não, é só referência, com certeza. E para não deixar de esquecer, oi, Wade! Oi, Yukio! É, não dá pra falar da Yukio sem fazer essa piada, né? Mas tá bom. Muito bom ter que explicar a piada da calça branca, né? Ou da cueca branca, no caso do Jota, né, Jota? Ai, caceta. Né? E faz muito sentido o Jota Santos achar mais pesada a cena da mãozinha e não a cena à la Sharon Stone. A Ana evitou ver, mas aposto que o Jota ampliou a imagem e chegou bem perto da tela. Eu também acho. Então, assim, achar uma cena pesada é questão de sutileza. O que tá escrachado, tá escrachado. A gente precisa, né, se focar nas sutilezas, mas você não vai entender nunca porque precisa de um certo nível de inteligência para isso, né? Tá bom, ok. Mas essa eu sempre... Ah, peraí que agora é a frase que você vai amar. Mas eu sempre estou disposto a destacar, o Jota é, na verdade, nosso querido e amado mecenas, elenco de apoio, yeah! Meus olhos deram duas cambalhotas para trás agora. Vocês não citaram como o Colossus venceu o Fanático? Que isso? A gente citou, a gente só não detalhou a luta, mas a gente falou que era, o Deadpool até falou que era uma incrível luta de CGI, né? E passamos como se fosse um trem por cima do restante. É, foda-se, né? E o excelente que o Jorge Fire Falcon, no fim do segundo filme, resolveu falar da abertura do filme, mas tudo bem, é porque na hora ele tinha caído do papo. É, né? Acontece. Ele mesmo falou que tinha acontecido isso. Mas tivemos outro e-mail de quem mandou também um e-mail pra gente, OJ. Opa, o nosso querido e amado Elias Passos Tenório, que foi no Paranerdia 215 sobre o Batman cruzado encapuzado, cruzado embuçado. E ele falou assim: oi, Alexandre Nerdmaster. E J. Santos, meu baiano favorito. Olha. Viu? Fui incluído. Obrigado, Elias. Você tá cada dia mais bonito. E para eu também dizer: oi, Elias. Pronto. Eu gostei do programa 215 sobre o Batman. E esse seriado do Batman eu não assisti. Então não tenho como avaliar. Porém, eu gosto do Batman e tenho inclinação de achar que é muito bom. É, sim, é muito bom, Elias. É muito bom. E a propósito, sobre X-Men 97, eu comprei e gostei muito. Agradeço pela indicação. Bem, é isso. Não tenho muito mais a dizer. E que continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió. Minha sereia. Música do cacete. Não, a música é boa. Grudenta do inferno. Vou fazer um clipe dessa música para botar no Paranerdia. Tomar no teu cu. Tá. Aí o Elias, não contente em ter falado só do Batman, ele resolveu também falar dos filmes Gaiofa de Kung Fu, do Paranerdia 216. Excelente programa. Também achei. Oi, Alexandre Nerdmaster. Oi, Elias e Jota Santos. Oi, Elias. Muito bem. Eu escutei o programa 216 sobre Kung Fu. Aliás, a título de curiosidade, porque eu te amo muito, é Kong Fu, não é Kong. Kong é o gorila, bebê. Então, você não viu o filme não, que a gente falou sobre ele no programa, sobre o gorila Kong que lutava? É, o macaco do karatê, o Kong Fu. Enquanto tá estamos gravando, estou... Então, ó, tá bom. É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Então tá. Gostei muito e foi muito bem feito. Eu sempre admirei as artes marciais, porém nunca pude praticar, pois sou portador de osteogênese imperfecta, ou seja, fragilidade óssea, que no meu caso é concentrada nos membros inferiores. Porra, Elias, foi mal. Que pena, né? Bem, é isso. Continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió. Não vou cantar. Minha sereia. Corno. Tá bom. Mas Mas aí, seu Jota Santos. Ah, não, isso caiu pra mim, cara. Não, eu leio essa. Pode deixar, essa eu leio. É muito grande. Não, foi o que ela disse. É muito grande. 10 watts de né? Muito bem. Deixa que eu vá nessa. Quem nos mandou também e-mail sobre Batman, do Paranerd 215, foi o seu Rafael Beraldo. Dourado. Lindo, lá do Stop Wonder, né? Cujo título do e-mail foi O Morcego Encacruzado Pulsado. Agora, trocarilho, se... trocarilho do cadalho. É, trocadalho do carilho, com certeza, né? Mas tudo bem, vamos lá. Agora segura. Segura, ouvinte, que tu vai adorar. Vamos lá. Olá, querido e amado, leniente, experiente, chavoso, atento, dengoso, rabugento, emoldurado, nervoso, encafifado, rotundo, dedicado, master. Tome. Entenderam? Entenderam? Não? Alexandre Nerdmaster. Alexandre Master. Só que o corno, não sei se vocês perceberam na leitura que eu fiz, o corno no Alexandre, entre o A e o D, ele esqueceu o N. Então virou Alexandre. Alexandre. Que tá, é mais bonito do que o original. Teu cu. Também, é lindo, tristeza. Adoro. Aí eu fui e reclamei, né? Porra, ô Dourado, tá de sacanagem? Cadê o N entre o A e o D? E é verdade, bota um nababesco. Aí eu bota um nababesco no meio do teu cu, Dourado. Vai doer? Aí falou, não, vou reclamar. Não, tem que reclamar, se não reclamar não tem graça. Né? Sem graça. Ah, tá bom. Mas tu acha que tu se livrou dessa? Livrou não. E eu não tenho... pouco menos querido e amado mecenas, jamantoso, ostensivo, terapêutico, transversal, amaciado. J-O-T-T-A. Jota! Jamantoso? Jamantoso. Jamanta não morreu. É. Nossa senhora, jamantoso? Nossa. O teu problema foi no jamantoso, eu gostei muito, foi do transversal. Eu tenho TDAH, acabei focando nisso, já esqueci o resto. Tá bom. Então, vamos lá, seguindo. Sobre a série do Batman, do Bruce Timm, na Amazon, compartilho aqui meu incômodo com a repaginação da Arlequina. De longe, a pior da série, e talvez um retrato do que é o conflito dessa tentativa de minimizar as preocupações modernas com conteúdos de ficção focados na cultura pop, em específico super-heróis. Nossa senhora, o menino gastou o vernáculo dele todinho. Arlequina tem vários senões para uma parcela dos que tomam decisões sobre o que se falar a respeito de um personagem nos dias de hoje. Afinal, não basta ser uma personagem submissa a um homem abusador, ainda é sexualmente objetificada para a audiência. Arlequina, né? A original era assim, né? E ter escalado a Margot Robbie para as três participações live action não ajuda muito nessa última questão. Embora o filme da emancipação aborde em algum momento também ela se livrando da influência do Coringa. Cara, eu particularmente gostei das aves de roupinha. Eu gostei. Então, a preocupação do Beraldo sobre essa questão é que a Arlequina na mídia se tornou, entre aspas, um Coringa para pautas populares, entendeu? Então, se precisa alguém representar uma determinada área, ou um determinado gênero, ou uma determinada agenda, eles jogam tudo na Arlequina agora, nessas últimas produções. Para mim, Fiote, e eu concordo que Beraldo, inclusive, falou isso aqui no texto dele, a Arlequina hoje em dia não é nada mais, nada menos do que um fetiche ambulante. Justamente, porque era para ser uma representante de uma pauta e acabou se tornando um joguete. Né? Babá. Mas sobre isso, a série animada da Arlequina, com a voz da Kelly Coco do Big Bang Theory, E também seria uma excelente versão live action, concordo, a Kelly Coco, que é a Penny, do Big Bang, seria uma ótima Arlequina também. Trata dessa interrupção no ciclo tortuoso do relacionamento com o Coringa muito bem. Linhais, eu vou ler o resto daqui a pouquinho, mas Linhais, você já viu a série da Arlequina animada, Jota? Não, porque eu achei que não era pra mim. Maluco, ela é porradeira, maluca, e além de tudo, é lésbica com a Era Venenosa. Isso já acontece no, nos quadrinhos, né? Tipo, na maioria dos quadrinhos. Ela... Mas aconteceu primeiro nessa série, depois foi pros quadrinhos. É? É. Eu tinha visto isso nessas últimas sagas, essas sagas que foram da saga dos mortos-vivos, dos vampiros, sei lá, das contas da DC. O primeiro lugar, olha só, o primeiro lugar onde isso aconteceu foi lá atrás, na série do Batman, quando já tava Batman e Robin, e o Robin já tava o Robin adulto, né, já tava lá na brincadeira. Aí ela teve um episódio em que a Arlequina e a Era Venenosa tiveram lá um assalto, fizeram lá uma brincadeira, e ali vão dizer que meio que foi insinuado que tinha um parangolé a mais, tal coisa. Aí depois teve o episódio do Super Choque, que teve a Arlequina e a Se eu não me engano, Venenosa. Injustice também. Injustice também. Aí papo vai, papo vem, veio a série da Arlequina. Na série da Arlequina, como é da Max, né? Como é do canal da adulto da Warner, eles resolveram esculachar. Foda-se, elas são amantes. É, aquela... E o rapaz, menino, rapaz! Oxe, é uma colação de velcro que tu não sabe nem dar conta da gota serena. Meu Deus do céu. Eu vou assistir, mas só com curiosidade profissional, só pra... Aham, eu vou fingir que não é pra fazer curtas pro Paranerd. Não, eu vou só olhar assim, vou ser, opa, interessante, vou analisar friamente. Esperem resumos da série Arlequina. Tá bom, fora. Seguindo. Fora várias outras coisas do universo DC, que ela aborda muito bem, cá entre nós, melhor do que essa série aqui. Concordo, cara, a série da Arlequina é muito foda, cara. Porque ela não se leva nem um pouco a sério, cara. É esculacho em cima de esculacho em cima de esculacho, cara. É muito boa essa série animada da Arlequina, cara. Puta que pariu. Tá, continuando o e-mail do Berardo. Tiraram da personagem não só o Coringa, mas qualquer apelo visual. E olha que justo numa série produzida pelo Bruce Timm. Ela tá de novo falando da Arlequina mala sem alça da série do Batman Encapuzado, né? Crack em desenhar pinapes lindíssimas, é verdade, o Bruce Timm tem essa característica. Tem que se esforçar muito para deixar a personagem menos atraente possível, sendo essa a intenção, foi alcançada com sucesso. Concordo. Não tinha nem um pouco de atração nessa Arlequina basé, degradê, coisa horrorosa. Degradê. Para os fãs da personagem clássica, ficou parecendo uma afronta. Isso sem contar essa ideia meio besta de Robin Hood que botaram na missão dela, concordo. Se vocês quiserem ver uma versão bacana da Arlequina, eu recomendo o longa animado Batman e Arlequina, Pancadas e Risadas, que foi inclusive comentado por mim num daqueles antigos As Nerdices do Nerdmaster, que vai estar linkado, obviamente, porque eu não quero perder o Jabacatim. Cara, porque é a Arlequina do Bruce Timm, da série do Batman animado, e ela chega, não sei se você chegou a ver, que o Robin já não é mais Robin, é o Asa Noturna. O Asa Noturna. E ela pega o Asa Noturna e amarra na cama. Menina, ela aproveita o passarinho. Rafa! Ela aproveita o passarinho, que você não quer nem saber. Mas tá bom, vamos lá. Terminando o e-mail do Berardo. Vamos ver se ela volta na segunda temporada. Não, quero não. Agora que o Coringa vai estar por aí, não faz questão não. Mas eu pessoalmente preferia que não. Eu também não. Quero ver a série dela na Max, mesmo enquanto estiver disponível. É, vai na série da Arlequina da Max, que é muito melhor, tá? Vamos em breve falar a respeito disso. E eu gosto, eu não tenho nenhum problema com personagens repaginados. Eu acho até que quanto mais versões de personagens, por mais clássico que seja, melhor pra mim. Porque é mais uma faceta daquele personagem que a gente ama. Se a gente não gosta, ainda sempre vai ter o original lá pra gente ver. Então eu gosto de ver assim, essas versões alternativas de tudo. Muito bem. E avançando agora para os comentários, o primeiro e maior dos comentários que nos fez foi o seu ouvinte favorito do coração, o seu Jota Santos, seu Norberto Silva, no Paranerdia 215, The Batman, o Cruzado Encapuçado, que dessa vez ele pegou de novo a porra dos comentários que ele fez no Telegram, mas passou para um comentário no site. Eu agradeço, foi mais fácil para eu pegar dessa vez. Mas lê lá o que o Norberto falou, principalmente de você, Jota. Quando vi as primeiras imagens dessa animação, eu fiquei animado. Pois sou um grande fã do Bruce Timm, eu também. E dos desenhos da DC que ele fez. Até ignoro a porcaria do filme do Batman com a Arlequina. Porra, acabei de elogiar! Porno! Que teve até piada com peido. Nossa, tá, que animação teve. Lixo. Não, teve. Tá, eu admito que teve uma piada idiota com o lixo, mas só a cena dela aproveitando o passarinho, cara. Porra. Mas enfim, deixa eu colocar aqui alguns comentários que eu fiz no grupo do Telegram, todos feitos conforme eu fui ouvindo o podcast. Essa é uma das coisas que eu gosto no Norberto, que ele vai ouvindo e vai comentando ao vivaço no Telegram. É divertidíssimo acompanhar isso, mas vai lá, vai. Primeiro, vai ficar me devendo mais essa. É outra animação que eu achei uma bosta, mas vou ouvir só porque amo vocês. Eu não corrigi, ele escreveu desse jeito. E eu fiz questão de falar do mesmo jeitinho. Segundo comentário, já valeu pelo querido e amado Mecenas, isso nunca perde a graça, perde sim. Eu não vejo graça nenhuma, não ouço graça perde nenhuma não. Nessa merda. Perde graça não. Depois ele disse, não foi só você que estranhou o Alfred Gordo, Nerdmaster. Aliás, o verdadeiro visão da série foi alguma cadeia de fast food de Gotham. Todos os personagens parecem acima do peso. Realmente, todo mundo lá tá mais cheinho, né? A Montoya, o Bullock, então, tá uma bola. Nossa senhora. O Bullock sempre foi meio Bullock, né? Não, mas o Bullock tá bulocaço. Nossa, tá um bulocaço. Se jogar da ladeira, sai rolando e ninguém mais pega. Podiam enfiar uma Bárbara asiática e dizer que era adotada. Das mudanças merdas, essa seria de menos. Não, concordo. Mas bota deixar o asiação para Arlequina, né? Para Arlequina. HQ Man acertou outra vez. O Duas Caras foi a única coisa realmente legal da série. A pena o fim que deram para ele. Assim, realmente. Sim. É, porque o cara morreu, né? Fazer o quê? O Duas Caras, ele tem esse costume de darem papéis muito interessantes para o personagem e depois acabam jogando fora, descartando facilmente. Eu nunca vi um Duas Caras realmente bem aproveitado, cara. Sei se você já viu, que tem uma dupla de filmes longas, animados, do Batman, que é o Batman, a volta da dupla dinâmica. Eu devo ter visto isso aí. Tem esse, que é o Batman, a volta da dupla dinâmica, o retorno da dupla dinâmica, na verdade, que é um desenho animado em homenagem à série dos anos 60. Só que depois foi lançado um outro, chamado Batman versus Duas Caras. Porque o Duas Caras nunca tinha aparecido na série de 60, porque ia ser difícil pra caralho fazer aquela porra daquela máscara meio gente, meio chiclete de uva. Se, né? se fizeram o Coringa pintando por cima do bigode, eu não vejo problema. Mas aí é César Romero, meu filho. E los mexicanos não pintam los bigodes. É. Mas aí, não sei se tu sabe, sabe quem fez o papel do Duas Caras nessa animação? O William Capitão Kirk Shatner. Ah, o William Shatner. É foda, cara, muito foda. Mas tá bom, segue viagem. O Bullock realmente é só um capanga, um capacho. Uma pena, o da série antiga era mais legal, era mais largadão, mas quando era preciso ele mostrava que veio. É. Verdade, verdade. Eu não conhecia o Bullock, né? O HQ Man deu uma boa embasada nele, né? Porque conhece bem mais, né? Enciclopédia Viva. Mas o que eu conheço do Bullock é o que acontece nas sagas mais recentes. Então, o que apareceu nos filmes, né? Do Nolan. Acho que é do Nolan, sim. O Bullock acho que aparece no Nolan, sim. Pronto. A Montoya, creio eu, teve sua sexualidade mais definida quando virou uma questão. Isso! Tanto que ela, se eu não me engano, ela aparece lá na Liga da Justiça dos... No final da Liga da Justiça Sem Limites. Sem Limites? A Questão? Não. A Questão. Não apareceu, não. Não. Não, que o Questão era... Ou era foi apaixonado pela... Foi Injustice, cara. O Questão era homem e era apaixonado pela caçadora. É isso mesmo, foi Injustice. Que eu vi. Tá, é porque eu vi a animação e aí fudeu pra mim, fica tudo misturado. Sim, na cabeça. Sim. Nossa, Nerdmaster, que piada da empregada coberta de razão foi essa? Putz! Porra, aí... mas é a empregada da Celina Caio, ela nunca vai morrer de frio, porque ela tava coberta de razão. Olha. Ai, cacete, eu lembrei dessa merda agora. Porra! A pior versão de todas as Arlequinas que já vi. Todo mundo concorda com isso. E o HQ Man mandou benzão concordando comigo. Todo mundo concorda com isso. Depois dessa, fui dormir. No dia seguinte, terminei de ouvir. Jota Santos, eu reparei na piada do alvo na cara do onomatopeia. Foi a única pessoa que percebeu, tá? Porque eu ignorei solenemente. E eu nem eu lembro mais dessa merda. Gente falou do onomatopeia. A gente tava falando do onomatopeia. Você falou, é o cara que tem um alvo na cara. Nossa, o Nerdmaster odiou a bosta do episódio do Onomatopeia. Isso foi uma grande surpresa. Ah, mas eu não gostei mesmo. Posso? Não tem direito de não gostar, não? Porra. Tomar no teu cu, Norberto. Ai, vou dar uma Santo agora. Vai tomar no teu cu, Norberto. Porra. Não, eu falaria assim, nem se dente que eu não quero. Tá bom. Caralho. Pô, Nerdmaster, não reparou nos hobbies que a Lisley tava mantendo no estoque pra Bruce usar? Cara, como eu falei no episódio, eu só tinha percebido o Dick porque todo mundo falava Dick. Eu quase nem percebi que tinha porra lá dos outros, inclusive a guria. Mas ainda bem que tinha o HQ Man e o Jota Santos pra me lembrar dessa porra. Você tava manjando o Dick, não tava, não? Tava, teu cu também. Tá? Puta merda, Nerdmaster, jogou mesmo essa do filme das caça-fantasmas ser legalzinho, que decepção. Cara, eu já falei isso aqui no Paranerd, num episódio de Filmes Injustiçados. Eu gosto do filme das caças-fantasmas e foda-se a opinião de quem não gostar. Inclusive a do Norberto. Também. No fim, uma animação que tinha um baita potencial esse que foi só jogado na merda. Entendi porque originalmente foi cancelado e por mim deveria ter continuado cancelado. Mas aprendi a lição. Se houver uma segunda temporada, simplesmente não verei. E ao contrário dessa animação, o podcast, como sempre, foi excelente. Parabéns, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Não precisa ver a animação, não. Vê só o próximo episódio do Paranerd que a gente vai fazer. Tá bom demais. Temporada. Né? Tá bom. E o último comentário que a gente teve neste mês foi da tia Laura, no vídeo do resumo do episódio 4 de Jornada nas Estrelas. Sim, que os vídeos completos estão no site, enquanto que os curtas ficam no YouTube, porque o YouTube está censurando os vídeos completos, né? Fazer o quê? Não dá para fazer nada a respeito disso. Então, ó, diz a tia Laura o seguinte. Grande Nerdmaster! Grande tia Laura! Dois gordos se saudando. Grande, grande. É isso aí. Grande filha da puta que é você também. Desculpa. Aqui é a tia Laura e eu adorei esses resumos. É um jeito prático de conhecer as histórias de produções antigas. A ideia foi essa. A ideia foi justamente essa. Eu não queria clicar na série clássica de Jornada nas Estrelas para assistir desde o início, mas desse jeito eu consigo. Estamos aqui para isso. Isto fica feliz em ser útil. Você pretende fazer isso com outras obras antigas? Já quero sugerir Arquivo X e Além da Imaginação. Obrigada pelos vídeos. Ó, quando você fala Além da Imaginação, você está falando o quê? Jordan Peele? Ou aquela da década de 30, 40? Porque se for da década de 30, 40, mulher, tá difícil. Jordan Peele a gente até adenta, mas nossa, Além da Imaginação clássica envelheceu mal, né? Arquivo X é uma ideia, olha, Jota, Arquivo X é uma ideia, hein? Ela falou Além da Imaginação, eu tenho envelhecido mal, veio na minha cabeça agora Fringe, lembra? Ah, eu nunca vi Fringe. Sim. Ah, não, mano? Nunca vi. É. Dizem que é bom, mas nunca me deu vontade. Tem muita... ver. Hoje tem muita teoria que foi já debunked, né? Que não tem... Que não é mais... válida. Que não é mais válida. Mas, assim, foi uma série muito legal, cara. Mexeu com realidades paralelas. Sei lá, de repente foi dar uma chance, mas vamos lá. É. E agora vamos aos nossos abraços e beijos aos nossos queridos e amados mecenas. Começando com a perfumada Ana Carolina Martins. A renomada Ana Lúcia Littier. O insano Arthur Bonifácio. O editorial Daniel Rossi. O legítimo Diego Veríssimo. O porreta Elias Passos Tenório, de Maceió, minha sereia. Filha da puta. O encantador Emílio da Costa Mansur. O fugaz Guto Lima dos Santos. O querido e amado mecenas J. Santos. O podcastal Léo Bruschi. O fenomenal Lucas Freitas. O estadunidense Nicolas de Oliveira. O biruta do Paulo Roberto Libardi. O sagaz Rodrigo Moquepon. O não governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A maravilhosa Suelen Nastri. E o tesudo Ai Lá em Casa, Valdir Fumene Júnior. Aliás, fez aniversário recentemente. Beijo, Valdir. Uai, parabéns, Valdizinho. Um cheiro no seu cangote. É isso, ficamos por aqui. Jota, mais uma vez, obrigado pela sua participação nessa leitura e por todas as partes que você me sacaneou pra caralho, né? O meu trabalho aqui é piorar o teu dia, cara. Né? Muito bem. Manda um beijo pros ouvintes. Um beijo pros ouvintes. E vida longa e próspera. De que adianta ter título de eleitor se pede intervenção pra militar? Acha que na ditadura não tinha corrupção?